Alô, caçadores. Alô, caçadores. Vai começar o maior show de aparelhagem do planeta. O animal come tudo do Pará. O gigante crocodilo. Crocodilo. Vamos pra cima! Com o baile mais famoso do estado do Pará. O baile do Patrese. E aí? Do Patrese. Com ele, o top DJ do Pará. DJ Patrese. E Marlon Beat, aqui, ó. Vai pra cima, Patrese. Bora, Palácio! O baile do Patrese vai começar. Gigante Crocodilo Prime! Apaga tudo que o show vai começar. Bora começar! Apaga tudo que o show vai começar. Daquele jeito! Apaga tudo que o show vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. E aí? As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. E o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar. Apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho! Ela quer dar pra batida, ela quer o seu gostinho. É muita pressão, meu irmão. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Meu piru, meu piru, meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega ela. Meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu piru, tá vindo aí. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Meu piru, tá vindo aí. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. E vai dançando, vai dançando. Agora vem. onde? Santorini. Conhece? Conhece. Aí conhece! Meu parceiro Fabiano também tá comigo, olha! Toda montinho do bar conhece, garoto! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Tá na hora, tá na hora. As batidas que envolvem tudo. E a gente vai detonando, detonando. É o baile do Patrese. Quem é, quem é, quem é, quem é? É o baile do Patrese. E Marlon Beach. Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado, vai. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Aspira aqui. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. E agora? Acho que tem doida quando tô. Então te liga, te liga. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo, crocodilo, crocodilo. Você, você, você. É Belém do Pará, tá 40 graus. E do crocodilo? Tá mil grau. Meu patrão é Edilson Rex. Tá na área comigo, aniversário do Edilson Rex hoje. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Bora, tonelada, falta grave aí, porra. Agora! Tá mil grau. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Vai se ligar, vai se ligar, vai se ligar. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são. E a culpa, e a culpa? Sempre é dele, ó. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí já. É rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Deus humilde já na área comigo já também. Aí humilde, é que bichero que se embora verena. Aqui ó. Rock doido. Sempre é do DJ. A culpa não foi sua, a culpa foi de. Fala Marquinhos Show. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que. Olha só a visão da rapaziada aí ó. Doido. Deu uma louca do ministro, deu uma louca do gerente Murilo. Tocando aí, já viu, é rock doido. Pra você que quiser subir aí pro nosso camarote, pulseira apenas 20 conto, viu? A mulherada não paga aí. Pra subir no nosso camarote no palácio. Tu bora! Atenção, pancadão! Bora, pancadão pra cima! Fechado com o baile do Patrese, do empresário Anderson, R.A. Boutique no telão, mano carioca, R.A. Boutique, empresário Anderson, bota no telão que o bagulho tá doido, meu irmão, é do que Gold na parada, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, 3, 2, 1, mais uma, fala meu irmãozinho, parceiro Everaldo também, parceiro Netinho. O Miquinha, o Tadeu, da TV. Você partiu. Olha o Christian. Esse Damarão também, do Gel. Não sei. Mas já terminado pra amar. Obrigado, viu? E de mão dadas não ia andar. Agora veja o som. O quê? Virou mesmo, bora! O bagulho tá louco, vai! O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. E vai virando, vai! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão. E aí, vovó do Croco, olha a vovó do Croco, tá na área. Vovó do Croco, tá na área. Então bora, bora. Agora! vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai tirando mais uma. Armando também, parceiro Ricardo. Fala, Maurício. O Márcio e a nossa família Maguari. Meu parceiro Francial do lado e meu parceiro Doidinho do outro lado também. Bora, Doidinho. Os empresários da César sempre. Esse é o Breno Brasil. Bora, Tinho, só pra cá. Fala, Marquinho, parceiro Marquinho Show também, parceiro Paulinho, Ricardo Show! E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. É o baile que tá doido, meu irmão, no palácio. Bora, bora, bora, bora. Loucão, tá aí? Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Bora, Iana! Iana, CB, segura! É muito gingado! Muito caquinhado, então bora! Nerato, quero um doidão. Nerato, quero um doidão. Nerato, quero um doidão. Nerato, quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma para madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma para madeira. Para de hoje... Fala, meu brother. Parceiro Vortes e minha Maísa. Tá num som que eles estão falando. Para aqui, aqui, aqui, aqui, garotinho. Nosso grande parceiro também, nosso irmãozinho, o Angolano do Nike também tá aqui. comigo, gente, ó. Tá só um festão no nosso camarote. Bora, galera. Mais tarde tem Florentina, Mani. É desse jeito. Tá bacana, tá bonito, palácio, meu irmão. Coxinha, melhor coxinha da TF. Bora, mascote. Tá comigo, mascote do Croco. E em nome de Saca Praia também. Saca Praia. Com o baile do Patrês e tudo certo. Saca Praia, Saca Praia, Saca Praia. Empresário Eric. É Saca Praia no telão. Quebra, quebra. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Juro nas carnes. Juro nas carnes. É o açougue número um. Jurunas, do empresário Netinho e meu gerente Fabrício também. É Jurunas Carne no telão. Vamos pra cima. E quebra esse bumbum. Quebra esse bumbum. Quebra esse bumbum. Agora. Quebra. Ai, baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as águas e depois se embriagar. Sim, e depois? É! Uma suíte para poder relaxar. De rocha, de rocha. Fala, Buiú! Porque essa noite... Parceiro Buiú também de Miserê. Fala, John Ducina. Parceiro Bruno, lá da Pedreira. Alessandro Sheik, garoto! Me leva. No trip, tá nervoso. Hoje eu vou parar no corpo, vai ser bagulho doido. Senta pro Patrese. Vai, filha. De gaça. Vai sentando, vai sentando. Não bate de frente que ninguém pode comer. E o quê? Não bate de frente que ninguém. E se bater? Se bater de frente vai levar de uma dentada. Se bater de frente vai levar de uma dentada. Bora! Para as mamas com o bico eu vou levar essa. Tira! Ela vai se patatatá. Opa! Cortinho do mar! Mas que o bagulho é doido, moleque! Te perdeu, viu, Patrese? Terça-feira foi aniversário do Cortinho do Mar. Foi só um festão! Com a sorte que eu não tava bebendo! Senão eu já vi! Toma! Toma! Toma! Agora! Ela ficou safada, ficou cachorra e não quer saber! Antigamente era o Wesley Safadão, depois que foi pro Croco ela virou moleca doida! Agora! DJ Lohan que tá tocando! Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca, vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo, caralho! Fala, Carol! Chama um abraço aí, nossa grande amiga Carol Fortuna também! Nossa grande amiga Esther! Mas estou sabendo que no próximo dia 14 aí, ó! Aniversário dela, né? Vai ser no Caribe! Crocodilo! E Hungria! Hungria! Já viu! Vai ser muito uísque, papai! Vai! As melhores aqui, ó! Vai quebrando, vai! Bora, Sábio! Meu parceiro Juninho também! Tá todo mundo caqueado no gingado! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vai! Léo Fiel também. E a nossa super âncora, garoto! Nós vamos tentar conversar. Compadre Paulinho. Tentar nos reconciliar. E aí, Pichote, a Bia, a Michelle. Te amo tanto. Só aqui com a gente. Aí, Rony, a Super Pânico. Todo mundo aqui, ó. Bora, Pituca da Ponta. Bora, Douglas, que atuou. 4 anos. Amas, amas. Se tu ainda me amas. Fala, meu irmãozinho. Nosso brother também. Rodrigo Barreto. Bora, Rodrigo. Mais tarde tem Florentina, garoto. Só mais uma chance. Me ajuda que eu te ajudo. Ajeita a corrente na minha bike lá, vô. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Para a Maria, a Thaís também, obrigado, viu? Estranho, não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa parte. Olha o carinho. O filho do Brito. Prepara que eu vou lá. Esse que eu tô firme contigo onde estou. Bora, Binho. Se eu me focar em nós dois, se não só na mão. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem. E aí, vovó do Croco? Beijão pra você. É minha vovó do Croco. E o vovô tá na área também, né, irmão? Segura. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. E aí, louro do Vero Peso? Só tu não ver. É nóis, é nóis. É o prefeito do Vero Peso. Silêncio, baixinho. Mano de irmã. O Igor do Posto Rana também. Tá por aqui comigo, um abraço, Igor. Você é considerado, Edson. O gerente também do Porto de Marés. Tá aqui comigo. Bora, caixa baixa. Tá no setor deles, no camarote. Estão aqui, ó. É os caixa. Pra cima, pra cima, pra cima! Alberto Martins! Esse cara vai dar o que falar no carnaval do bloco do Coronel, garoto! Bora, Alberto, pra cima! Refresca não, garotinho! Já mandou avisar! Fantasia dele vem dos States. Aniversário também do Adailson GDG. Parabéns, Adailson. Tá no rock doido aqui, ó. Na GDG sempre. Bora, Bill, bora pra cima, meu irmão. Aniversário da coluna da Nike de novo? Bora, coluna da Nike, como é que é? Todo dia tu faz aniversário, né, desgraçado? Tá doido, né? Fala golando na Nike! Bora que tá na hora! Tá na hora do jeito que a mulherada gosta! E doida! E caralho! Tu é doido? Vamos lá! E doida! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida! É o Palácio em Festa! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É parceiro Márcio Pop na área. E hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Dando uma forra, dando uma forra. Vamos no carro que você vai ver. Dentro do caô, hoje vai ter putaria. Agora senta, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, vale da pena, sempre lotar. Atenção, Binho, produção, vai lá, Binho. Tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Vocês, vocês! Tô aqui na cintura. Já tudo claro, bicha. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. E agora? Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1, vai! Não para, não para! Olha o baile, olha o baile, olha o baile, olha o baile! É o baile do Patrese. Patrese Marlomite arrepiando tudo! E a gente vai detonando, mas por quê? Como é que é? Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um. Vocês, vocês! Traz um lança que eu já tô com meu copo. Bem alto, bem alto! Senta! O chefinho do jeitinho agora que ele gosta. Vai ficar chapado. Vai sentando, vai! Vagabona! Toma, toma, toma. As crocolocas, meu irmão! Toma, toma, toma. É aniversário delas hoje! Bota pra cima, diabona! Chefinho do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado. Tem moral aqui no croco, meu irmão. As crocolucas. Tô aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, só gostosa. Não cai! Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão, que eu tô danadinha de semana pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Tu cai de boca, Budinho? Não! Tipo, tá muito Agora é contigo, vai! Agora é contigo, tá? Agora é contigo. Vamos lá, vamos lá! Tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. E o que? E o que? Que eu vou levar. Bagulho doido! Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das virgens! Quem tem amigo corno dá o grito também! Quem tem amigo viado faz barulho! Quem já botou chifre aí, dá um gritão. E quem já levou chifre, dá um grito aí. Vamos pra cima. Bora que o baile doidou, meu irmão. Bora, Gilson Rex. Hoje tá que dá. Essa no baile é pra você sensualizar. Fica de quatro. Fica, filha. Você vem coisando que eu vou te sarrando. Então vem. Então vem. Caralho. Vem de quatro. Tá quebrando, vai. Bato, tira a mão do ruco, bato. Vem de quatro, bota a mão do bato, bato, tira a mão do ruco, bato. Vem de quatro, bota a mão do bato, bato, tira a mão do ruco, bato. Vem de quatro, bota a mão do bato, bato, tira a mão. Deixa no escurinho aí, Belisca! Deixa no escurinho, tudo no escurinho, produção! Quem gosta do escurinho aí, dá um grito! Quem gosta de fazer a mão no escurinho, faz barulho também! Bota pra filmar! Agora acende tudo, acende tudo, acende tudo! Acende tudo! Aí, Belisca, isso! Um, dois! Toma! E doida! E doida! E doida! Toma! Fala agora! Ana Vinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente. Segundamente, vai pra puta. A terceira é o que eu falo. E terceiramente. Senta, vem! Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. esse negócio. Pra se ligar! Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta. Joga a latinha pra cima também, levanta a latinha, vai! De copão na mão. Só quero ver as piranhas. Vocês, vocês! Esse bailão. E aí? Oh. Oi, safada, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? É pra cima no palácio! Fico o dia inteiro falando. As minhas com você não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano. E o que? E o que? Vocês! Ha, ha, ha. Pra inveja, tchau. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Olha a dança! É do Pudinho, meu irmão! E aí, palácio? As crocobelas também na área. E aí, crocobelas? Beijão pra vocês. É a volta do Iana CB. Marian, o Leandrinho também adora. E essa primeira dama. A Lana aqui, ó. Bora, Bia, bora, Bia. Vai. Esses são os três macetes para conquistar você. E no primeiro. Eu vou subir. No segundo. Eu vou descer. E no terceiro. Macetinho, eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Joga no telão aí, ó. EJ Esportes, meu irmão. EJ Esportes verdadeira, paga na hora. Do meu parceiro. Empresário. Fortíssimo. Arthur Diniz. Olha essa moral, meu irmão. Arthur Diniz, meu irmão, do Grupo Las Vegas. O homem que comanda o Grupo Las Vegas. Arthur, DJ Esporte. Mas eu só quero ser feliz. É, e poder me orgulhar. Isaías também, do Ponto Pressão. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Olha o baile, olha o baile, olha o baile. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Agora! Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Dá um grito! Bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar, tocar, depois chego em... Meu parceiro Jay Anderson, meu vizinho, meu boca, homem do Mortal Kombat! Vantagem, falando que eu pego. Olha o homem do periquito também tá na área! Tu beijou depois que vocês! Ela mamou, aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Agora! Baile do Patrese. Aqui. Fico puto com a novinha que só pode ser droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Vocês, vocês, bem alto agora. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Aí pra eu não perder ela. Novinha, tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Isso melhor, bora carioca. Ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Pra se ligar, Marquinho! E ela não dá valor, preferi o Zé Droguinha. Fala, Mimi! Trabalhador. E a todo nosso equipe dói também! E ela não dá valor, preferi. Mas tá de Floresta, Florentino! Se liga, compadre! Rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha. Só compadre Paulinho, meu irmão! Bora lá! Aê, aê, aê, aê, aê. O quê? Aê, aê, aê, aê. Aê, aê, aê, aê. Vai! Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem aonde. Vai, faz a fila, vai. Fala, neguinho. Parceiro neguinho também tá aqui comigo. Cara que cuida aí da nossa agenda, nos interrompe assim. Faz a fila e vem. É o neguinho. Aí, conhece, garoto. Hoje é ele veio tomar uma, curtiu o dia de folga no som. Num som que ele dá, falou, maninho. Olha aqui, minha bandona. Homem dos grandes eventos nos Underland, para isso. Fala, Josimar. Patrocínio também, Carol. Unhas e rainha, né? Bora, top. Os polêmicos também do CDP estão aqui com a gente, detonando tudo. Aí, polêmico! Vai no chão, vai no chão. Pode ficar tranquilo que o Jair vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Vai no chão. Os garotos do Red também já na área. E aí, Thiaguinho? Como é que é, moleque doido? Homem das fronteiras. Lá em fronteira com o Thiaguinho, meu irmão. Os garotos do Red estão na área. O mascote está aí. Fala, mascote aí. Como é que é? Estilo magnata. Eita, menina braba. Ela é. Bora, Thiaguinho. Prepara o chachinho. Outubro tem Macapá de novo. Aí tu já viu. Aquecimento pra ela se acalmar. Meu parceiro Celo também na GDG. Então, aí, Celo! Aquecimento pra ela se acalmar. Olha o MC Milad, ó. Tá mandando. Vamos lá. Faz assim, ó. Vai no chão. É um pique. Renato Reis. É o moleque dos stories, meu irmão. Quebra tudo. Quebra tudo. Vamos lá. Quando ela dança essa. Que jeito, cadê, gente? Olha lá. Senta pra cá. Cadê pra trás? Para, Renato, chega aqui. Me dá, dá um chega aqui no Juan. Mostrando sua sedução. Que pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão. E aí, Fagner sem miséria. E a sua esposa aqui, ó. Fala, minha sem miséria. Caraca, é muito nego, moleque. Vamos pra cima, pra cima. Fala aí, ó. Nosso empresário Igor tem lá do posto Ana. Tá só na manha da aranha aqui, nossa retaguarda. Tá num som que ele dá valor. Gigante Crocodilo Prime. Igor do posto Ana. Ele que abastece o Crocomóvel nas fronteiras também. Igor do posto Ana. Você é um cara, meu irmão. Mas tá na hora. Tá na hora, meu irmão. Do jeito que a mulherada gosta e pede sempre. PV do Patrese lá é sucesso. É assim. E tá na hora. DJ Patrese. É o baile do Patrese. Agora. Vocês sabem qual é essa música aqui, né? Então bora que vai tá agora. Lá vem, música de motel. 3, 2, 1, vai. Pra cima. É agora. Gigante Crocodilo Prime. Isso é sucesso, meu irmão. E a gente detona aqui no Palácio Patrese Marlon Beach. Hoje tem Florentina, papai. Hoje tem Floresta e o bagulho vai ser doido. Crocodilo pra detonar. Florentina. Bora, ministro. Bora, Cidinho. É no setor, papai. Fala, Thales. Olha o Jonathan, o Madison. Fala, neguinho. Quem dá pra ir? Fala, Isaías. Do ponto de pressão. Mariane. Netinho de Rocha. Tá de volta. Pra beber aquela brama gostosa, aquela escola e aquela Tijuca. Então bora! Hoje me deu uma vontade louca no cidade. Vou sentar do gordinho do bar. E declara Piteca dos Humildes. O Padeiro também. O Zezinho Maraense. Aí o Lobo dos Humildes. Aí, Lobo! Seu moleque doido. Leonardo dos Humildes também. Alessandro Shake. Todo mundo aqui. Os Humildes. Como é que é? É aniversário de Belém. E o Crocodilo detonando tudo no palácio. Tempo Júnior com o mecânico que gosta. Bora, Júnior! Meu patrão Júnior mecânico! E tem a pressão, garoto! É o baile do Patrese. Patrese. DJ Patrese. Com o famoso baile, pai. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Vai machucando, vai machucando. Machista e não superficina. Robinho Heineken. Só de boa. E se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. E o quê? E o quê? Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar por quê. Os garotas choram. Bora, Breno. Prepara, tá vindo a turnê aí. Marabá, Tucuruí, Parabopemas. Você não sabe o mal que me faz. Aí já vi. Você me usa e deixa pra trás. Se garota chora, não vai. DJ, e aí, Tadeu, na 300. Uma pesquisa também. E o Netinho. Só de boa. O Diego GDS. O Kevin também é ostentação. E na GDS, sempre na área. Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai entender. Olha o beat, só uma encolha ali no camarote, ó. Só vou te ensinar por quê. Claro, tá o bigo. Olha o Pituca, olha o Pituca. Pituca da bomba. Alô, Crocobicho. Essa aqui é mais uma estourada na rede, ó. Vai! Sucesso, então bora! Pra dançar, vai! Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese! E agora? Foi numa noite linda de luar. Quem gosta é os periquitinhos, bora! Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. Tira uma dúvida. Não tem na merda hoje? Lágrima. Ei, Patrícia. Mas em seu olhar. Bora, Renato. Como um anjo em minha vida. Renato, a gente tá pra virar sócio de lado. Você surgiu e me ensinou a Renato, é! O nosso moleque dos stories tá aqui comigo, garoto. Esqueci. Invadindo o Palácio dos Males, maninho. Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo. Meu parceiro Rodrigo, aí, Rodrigão. Um grande abraço a você também, tá comigo. Aqui, ó. O teu sorriso levo sempre em mim. O Wallace Andrade, o Paulinho dos Jurunas, o Juninho também. Só na manha da aranha. Inesquecível é te amar. Anjos, anjos. É marcante! Então bora! Bora, Felipe! Bango virou! Não tem segundo turno, não! Fica um pouco mais, compadre! Só um pouquinho! É só um pouquinho que a massagem a gente vai pra promessa. Penso mais se você se. Pode, Paulinho. Já tu já vi. Joga o bonde. E se voltar atrás. Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Agora! Volte pra mim. Volte pra mim. Pra mim. Pra mim. Assim. Eu te tira toda hora. Volte pra mim. Meu parceiro Buiú do Miserê. Ai, Buiú. Aquela gatinha, aquela gingada, vai! Buiú do Miserê! Tá comigo, então bora mais uma! Bota na batida! Bota no batidão! agora, é agora, é agora. Barbearia da Vila. A galera que dá o grau no visual do Batreze é Barbearia da Vila. Bota o Gilson Lanches no telão também. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. Senhor, olha o neném da Redley, ó. Eu quero ter você de novo. Sou minha mãe, camarote, hoje então. Ele é a primeira dança. Tá do jeito que lhe dá valor. E aí, drone do Barreiro, tá aqui também. Canta, Palácio, canta. Um, dois, três. E o quê? E o quê? E aí? E aí? A nossa história de amor é sempre aqui, no Animar! Vai! As melhores! Aí, Leno, o da Redley, o Joãozinho também, o PDB, o DS, tudo aqui! Vocês. E não deu. O quê? Em meu coração que só te quer e sente falta de pra você. Pra cantar, pra cantar. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Agora. Pra cima, pra cima. Palácio, lá vem. Mais uma! Rádio grita! Vocês! E o quê? Adriano e o Sassá Luizinho, aqui comigo. Vamos nessa. E aí, sapinho dos humildes, também na área, meu irmão. Os humildes, tudo aqui, ó. Sei que onde estiver, Augusto, daí é. Bora, moeda, onde a GDG também? Aqui, meu irmão, ao lado. Bora, GDG! Segura! Três, dois, um, mais uma! Machuca, machuca, machuca! Se eu chorei, me deu vontade de chorar. O Rodrigo também, dispositivos para Rodrigão. Quando eu sofro por você. E o quê? Se alguém falou que eu vim mostrando seu retrato, sai conversa. As melhores pra você. Sua vida quer saber, não me interessa. Então vem, então vem. Te seguro, me lembro de você. Vocês! E que? E o que? Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. E aí, compadre Paulinho, vem pra cima também! É como um vício, você vem me procurando. Aí, Paulo, contigo! Como faz desde o início. Cada vez que quer voltar. Bora, minha Xerox! No calor da minha cama. Cante Xerox, meu você irmão. Você jura que essa galera é rock doido. E me pede. Bora, Xerox, como é que é? Logo agora que eu quase esqueci. E o quê? E o quê? E o quê? Que eu me acostumei a viver só. O que? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Dá um giro na HD, dá um giro na HD, aqui no Vale do Patrese. Tudo aconteceu, eu te dei um beijo, depois me entreguei, parecia um sonho, mas quando acordei, os empresários da Ceasa, seus braços aqui comigo também, e apaixonei, meu Deus, por que ela partiu sem razão? Agora! Nome lindo, peraí. O Luílo, Franciel também, o Caio. Gigante Xerox, meu irmão. O Luílo, vai. Como é que é? Viu inglês aí? Que não dá mais chorando. O quê? Apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. E poder seguir agora. Como fingir que... pra ir doidar, pra sacudir. Então bora. Meu parceiro Del PDK aqui presente com a gente. Bora, Del. Não abra sua boca pra falar. Faz outras, eu não sou tão boba. Cale sua boca e sai. Crocolongas, crocolongas, crocolongas. Bora virar a batida, bora! DJ Patrese! Bora! Virando a batida, virando a batida, a batida, a batida, a batida, a batida. O bora no batidão vem! Então toma, Paulinho! Vamos lá! Aniversário do meu parceiro Mauro GDS. Considerado também aqui, ó. Aí, Mauro, parabéns, felicidade. Muitos anos de vida. É aniversário do Mauro, então bora! Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou. O Rodrigo Barreto, o Daílson da TF também, o Lucas Silva. Gente, Lene, por aqui, ó. Fique logo ligado. O traficante chegou. Chegou, chegou, chegou, chegou. Na batida, na batida, na batida. E a galera vai dançando e o Patrese detonando. O baile mais famoso do estado do Pará. Lá vem, lá vem. Um, dois, três, vai. Pra se ligar, vai. No caqueado, é no gingado. O bora na batida, bora no batidão. Bora no batidão, dá-lhe o giro na galera. Dá-lhe o giro na HD, dá-lhe o giro na HD, vem! Vem! O quê? O Eric Nunes, chamei do Marex! Vocês, vocês, vocês! Meu amor! Tá soprando. E o quê? E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. É no caqueado! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu. Olha, gente! Bora jogar a mãozinha pra cima! Olha a luz aí, belisca! Mãozinha pra cima pra gente bater uma selfie! Pra botar lá no Facebook, no Instagram pra ficar bonito! Bora lá, todo mundo, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Tá bonito, tá bacana! Se é Palácio dos Bares, meu irmão! É o Gigante Crocodilo! É aniversário de Belém! É a cervejada mais top, meu irmão! Sete horas ela só no jereca. Que é pra dançar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Lá vem no caqueado, no caqueado, caqueado. Médico pra cima. Eu não sei por onde começar. O quê? Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge. E aí, Breno Brasil? E aí, Carioca? Felipe Lopes? O Pudizinho também. Agora! Música bonita, hein? Arthur! Homem da TJ Esporte, meu irmão! Do Grupo Las Vegas! Aqui presente com a gente, bora Arthur! Você comanda tudo! Já no telão, meu irmão! TJ Esporte, Arthur Dinizio, fortíssimo! Pra se ligar! E é pra dançar! A área também, a Julian! Você não deu valor no amor que oferecia a você. Carla para Paulo, com muito amor. Aí você vai saber. Assim DJ Patrese.